Uma boa tarde a todos. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Uma tarde maravilhosa, um novo ano se inicia com muitas possibilidades para todos nós. E vamos nesta tarde refletir um pouco, buscar pensar um pouco sobre todas essas expectativas que nós temos no início de um novo ano. É muito comum, naquele momento em que o calendário faz a transição de um ano velho para um ano novo, as pessoas comemorarem, estão reunidas em família, entre amigos, festejando. Isso é o mais comum. Existem pessoas que não seguem bem essa tradição, mas a maioria das pessoas fazem isso. E fazem muitas promessas no começo desse novo ano, fazem muitos votos, desejam muitas coisas nesse início de ano. E de uma certa forma, até esse dia que nós estamos, até o dia 19 de janeiro, o ano para nós parece que ainda não começou muito bem. Não é assim? Tem gente que diz que o ano mesmo começa só depois do carnaval e por aí vai. Mas o fato é que nós estamos no início de um novo período de vida. Existem pessoas que vão dizer que o calendário terreno é uma convenção, é um acordo que os homens criaram para poder administrar a sua vida, para poder seguir o ciclo natural que a vida tem. Um dia, quando nós formos espíritos puros, tivermos evoluído, nos libertado das imperfeições, nós não vamos mais necessitar de calendários, de datas. A nossa forma de perceber o tempo, a realidade, a transição que ocorre no universo vai ser outra. Mas, por enquanto, nós ainda necessitamos dessas convenções. E é muito útil para nós, porque nós conseguimos, dentro das limitações de espíritos ainda em evolução que nós somos, nós conseguimos nos organizar melhor, tendo essa divisão de tempo por anos, meses, semanas, dias. E nós temos que aproveitar isso realmente a nosso favor. E caberia pensar, refletir então, se os planos que nós fazemos no começo de um novo ano, se eles realmente têm algum valor. Porque alguém que já tenha vivido mais tempo, alguém que já tenha feito esses planos muitas vezes, durante muitos anos, às vezes se frustra de perceber que muitas das coisas que ela planeja no novo ano não se concretizam. São coisas que não se realizam. E as pessoas às vezes até ficam um pouco amarguradas com a sua vida, refletindo assim: poxa, tudo que eu sonhei, tudo que eu desejei, nunca aconteceu. Então será que desejar, sonhar, almejar, planejar, fazer votos de que algo aconteça, será que isso funciona? Se funcionar, o que nós teríamos que fazer? Será que nós temos que fazer aquelas simpatias que são recomendadas, né? Viram até tradição para muitas pessoas. E às vezes as pessoas fazem coisas que elas nem sabem mais porque estão fazendo. Servem a mesa, a lentilha, né? Toda bem preparada. E nem sabem por que estão servindo aquilo, porque aquilo virou um prato típico dessa época do ano. Será que precisa fazer isso para a gente conseguir resultados desses desejos que nós formulamos no começo de um novo tempo? Ou será que existem outras coisas mais significativas que, se fizermos, nos dará condições para alcançarmos aquilo que nós desejamos? Então é em torno disso que vamos estar nesta tarde procurando refletir, buscando no pensamento de espíritos muito sábios as indicações de como podemos, no começo de um novo ano, ou no começo de qualquer período de tempo que nós estabelecemos, como iniciarmos e como conduzirmos de modo a alcançarmos objetivos que nós quisermos. Até poucos dias, nós vivíamos um clima natalino, bem diferente dessa época do ano, não é mesmo? Existia preocupações com muitas coisas, como músicas natalinas, Papai Noel, votos de Feliz Natal, como nos vestiríamos para a ceia, o que prepararíamos para servir para as pessoas, que presentes nós daríamos uns aos outros. Muitas pessoas viveram esse clima, não é assim? Preparar a casa, decorando com a decoração típica do Natal. Veja, todas essas coisas que nós fazemos, elas em si não são boas nem ruins. Elas não são nem úteis nem inúteis. Depende do sentido que nós damos a elas. Se eu, por exemplo, para chegar naquela época ali que seria a ceia natalina, eu entrei em conflito com todo mundo, eu criei mil dificuldades para todas as pessoas, eu tornei aquilo inútil para mim. Agora, se eu vivi num clima, harmônico, pacífico, de confraternização, de bem-estar com as pessoas, aquilo passa a ter um significado ainda maior. Então, as convenções que nós temos, muitas vezes são colocadas como ruins, mas elas não são necessariamente ruins. Depende daquilo que nós fazemos elas ser. Então, não há nenhuma crítica a toda essa movimentação que a gente tem. O problema é que a gente não pode perder um sentido maior. Por que comemoramos Natal? Por que que nós pensamos no Natal? E parece que está tão distante, porque tem mais 12 meses para chegar no Natal, não é isso? Na verdade, não. Natal está bem perto de nós. Foi há menos de um mês atrás. E parece que ficou lá longe. E mais ainda ficou longe a lembrança do real significado do Natal, que é o quê? O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é o sentido do Natal. Existem muitos que questionam a validade da data do dia 25 de dezembro. Até certo ponto eles têm até razão, porque realmente ninguém sabe com precisão o dia que nasceu Jesus. Existem estudiosos que apontam até o mês de março como uma data provável para o seu nascimento. Mas o que importa realmente não é tanto o dia exato em que ele nasceu, mas o quanto nós conseguimos nos ligar a Jesus, o quanto nós conseguimos refletir no significado do nascimento dessa pessoa que nós chamamos de Jesus. Aí sim passa a ter um grande valor se a gente realmente considerar que essa data é para lembrarmos de Jesus, que na verdade temos que lembrar todos os dias do ano. Mas é um momento especial, por quê? Parece que todo mundo com o pensamento voltado em torno de algo amplifica essa capacidade de sentir, de se harmonizar. E realmente, até os espíritos relatam que é uma época em que muitas vibrações incomuns partem da Terra, porque as pessoas se sentem tocadas. Porque não foi um evento qualquer. Não foi algo qualquer que aconteceu quando aquele menino nasceu. Quando aquela criança surge, não é algo incomum, não é algo muito comum que aconteceu na humanidade. Foi algo que vinha para marcar os destinos do homem dali para frente. Então, essa época do ano em que lembramos do nascimento de Jesus, talvez esteja nela ali a força para a gente poder iniciar um novo ano. Não deve ter sido à toa que aconteceu isso. A transição do tempo de um ano para o outro fica marcado justamente próximo ao Natal. Quem sabe com a grande lembrança do significado da mensagem de Jesus, do reconhecimento da sua importância para nós, talvez nós consigamos passar a ter aí planos melhores para os novos anos que se iniciam, talvez nós consigamos dar um melhor rumo para os nossos desejos e aí alcançar objetivos maiores. Então, o Natal, ele tem um significado importante para todos aqueles que querem aproveitar bem a sua vida. Não a data em si, não os festejos em si, mas a lembrança do que significa Jesus ter encarnado e ter vindo trazer pessoalmente a sua mensagem. Aí nós vamos encontrar muitas coisas boas para fortalecer os nossos ideais de vida e alcançarmos bons resultados. Mas o que que acontece, né? O Natal já parece algo distante neste começo de ano, mas talvez seja justamente a lembrança do que essa data significa. O que precisamos para tornar este ano um ano diferente? Vamos ver por quê? Olha, Herculano Pires foi um grande trabalhador do Espiritismo, um grande divulgador do Espiritismo, foi chamado soldado de Kardec porque era alguém que compreendeu muito bem o pensamento de Kardec e era também um grande cristão porque ele soube entender muito bem o quanto o Espiritismo validava a mensagem de Jesus. E ele, num dos seus livros, colocou isso, olha, cada novo ano que surge, que surge é para nós, os caminheiros da evolução, uma nova oportunidade de progresso que se abre no horizonte. Então aqui já começamos a ter as indicações de como podemos planejar e desejar um novo ano para que ele seja realmente significativo para nós e com muitas realizações. É não esquecermos que nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para realizar isso, olha, evolução, evolução espiritual. Cada um de nós reencarnou, está atualmente vivendo como encarnado aqui no planeta, com o objetivo de evoluir espiritualmente. Evoluir espiritualmente é aprimorar sentimentos e desenvolver inteligência em todos os aspectos que ela possa ter. Evoluir é isso, é a gente se tornar algo diferente e para melhor do que nós temos sido. Isso é evoluir. Então, um novo ano deve representar para nós uma oportunidade de evolução. Se pensarmos no novo ano dessa forma, nós estaremos num caminho certo. E ele diz isso também, olha, no seu livro. Entremos no ano novo com a decisão de aproveitá-lo em todos os seus recursos. Então, não é inútil. É necessário a gente pensar o que um ano pode propiciar para nós. Quantas realizações ele pode nos trazer. Agora, expectativas, promessas, desejos, planos, qual o valor de tudo isso? Será que realmente é importante eu planejar a minha vida, eu desejar as coisas, eu almejar algo? É muito importante, gente. Não podemos viver a esmo. Não podemos viver ao sabor dos acontecimentos da vida. Uma vida sem objetivos, sem planos, sem ideais, é uma vida meio sem condução. Nós não conseguimos nem reconhecer as experiências que estamos tendo como importantes se não temos objetivos. Qualquer pessoa deve ter objetivos de vida. Não existe idade para se ter objetivo de vida. Às vezes alguém está com 90 anos pensando assim, ah, eu não tenho mais, eu estou só esperando ser chamado para ir lá para cima. E não pode ser assim. Também temos que ter um objetivo de vida, independente da nossa condição. Às vezes nos deram lá um diagnóstico, olha, você está com uma doença terminal. Ainda assim, eu tenho que ter um objetivo de vida. É muito difícil, porque a pessoa está muito fragilizada, ela está ali numa situação que realmente é complexa, mas ainda assim, nós temos que ter um objetivo para o tempo de vida que nós temos. Quais objetivos, né? É o que vamos falar daqui um pouco. Então, todas essas expectativas que nós temos no começo de um ano, né? Faça, sonhe, planeje, aconteça, viva, elas têm um valor. Só que nós precisamos saber exatamente o que, que nós temos que estar planejando, idealizando no começo de um período de tempo. Isso vale para o ano, vale para uma semana, vale até para um dia. A gente pensar o que eu espero desse período, o que eu desejo nesse momento. E desejar, planejar, tem um valor real em nossa vida? Tem. Já sabemos que tem. Vamos refletir aqui, ó. O que pensamos tem o poder de se realizar quando está dentro de um limite do possível. É aí que muitas pessoas, às vezes, fazem planos muito ousados no começo de tempo e muitas vezes não pensam que aquilo talvez não seja realizado. Existem, sim, feitos extraordinários que pessoas realizam, sim, mas se você planejar só coisas extraordinárias fora do comum, muito provavelmente no final do período você vai estar frustrado, porque é difícil realizar muitas coisas difíceis, improváveis. Então, o ideal é balancearmos um pouco esses nossos sonhos. Podemos ter, sim, sonhos grandiosos, mas também fazer também projetos de coisas realizáveis que estejam dentro dos nossos limites. Porque à medida que a gente realiza aquilo que nós somos capazes de realizar, nós nos sentimos fortalecidos. Nós nos fortalecemos pelo próprio êxito que nós temos. Por isso que planejar coisas que são no limite do possível é extremamente positivo para a nossa vida. Porque a gente passa a ter a satisfação de perceber, eu posso sonhar e conquistar. E não mais, eu sonho e nunca conquisto. Porque se eu só idealizar coisas impossíveis, é pouco provável que elas aconteçam. Já repetindo então, Não é que não temos que sonhar com o impossível, porque talvez ele até seja o nosso possível, mas primeiro nós temos que conquistar aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Nós temos que ir fortalecendo a nossa capacidade dentro daquilo que é o nosso limite. Então temos que ter sim esses planos, esses projetos. Outra coisa talvez, ó, é outra coisa também. Talvez esse possível já nos baste para a nossa satisfação. É sempre estar refletindo nisso. Muitas pessoas experimentam, após um longo tempo de frustração na sua vida, que elas já tinham tudo o que elas precisavam para ser felizes. E talvez todos nós aqui, ou a maioria, ou alguns, ou bem poucos, mas é algo muito comum as pessoas perceberem que tendo aquilo que é o necessário, tendo aquilo que é realmente o importante da vida, ela já se sente feliz. Ela não precisa de nada muito maior, não precisa de nada muito mais na sua existência para se sentir feliz. É isso que nós temos que estar refletindo sempre. Porque às vezes a gente faz planos mirabolantes, às vezes a gente idealiza muitas coisas e a gente não percebe as conquistas que nós já realizamos. Às vezes a gente está sonhando com um meio e não percebemos as pessoas maravilhosas que estão ao nosso lado já. Às vezes leva anos para a gente perceber que estivemos com as pessoas e as situações ideais para a nossa vida. Então, a gente fazer esse balanço antes de planejar, de sonhar, de desejar mudanças. Talvez eu não precise conquistar muitas coisas. Talvez eu precise colocar como objetivo manter as boas coisas que eu já tenho. Quantas pessoas perdem companheiros e companheiras admiráveis porque não sabem cultivá-los? Quantas pessoas perdem famílias maravilhosas porque não sabem cuidá-las? Quantas pessoas perdem bons empregos porque não sabem cuidá-los? Quantas oportunidades benditas nós podemos estar perdendo porque estamos sonhando com algo além e não percebemos as coisas valiosas que já temos? Então, dentro dos nossos planos, pensemos em também cuidar das boas coisas que já temos e em administrar bem tudo isso. Porque às vezes a gente vai conquistar coisas muito grandiosas lá fora e perde coisas ainda mais valiosas que já eram nossas. Então, cuidado nesse planejar. Podemos arriscar, mas dentro de um limite de segurança. E não é inútil desejar e formular pensamentos otimistas em um novo ano. É positivo. Sabemos que o pensamento tem força, tem poder de atração. O problema é que muitas vezes nós desejamos e queremos coisas que não são tão importantes para a nossa evolução espiritual. E aí, Deus vai nos dar aquilo que não é tão importante assim para nós? Não vai dar. Ele não vai nos favorecer. Lembra da passagem do Evangelho, quando Jesus fala, pede o pão e Deus te dará o pão? Ele está falando de coisas básicas, necessárias. Ele até diz assim, qual pai que o filho pedindo pão lhe daria uma pedra? O raciocínio é o mesmo. Nós sonhamos às vezes com coisas e Deus não nos dará essas coisas. Porque elas não são realmente importantes para nós. Elas não vão ser significativas para a nossa evolução espiritual. Elas não são realmente importantes. Então, quando nós vamos fazer esses planos e desejar algo no novo tempo, é pensar, isso realmente é importante para mim? Me ajuda na minha evolução? Eu estou realmente progredindo como ser humano, como indivíduo? Eu estou melhorando? Eu estou tendo mais harmonia, mais paz interior? Estou me sintonizando com os outros seres e buscando harmonia, entendimento, cooperação? Estou pacificado interiormente nessas conquistas? É essa avaliação que nós temos que fazer para fazer bons planos no novo tempo. E temos que pensar também, olha, em estabelecer objetivos alcançáveis e pertinentes a nós. Quantos sonhos nos vendem de que nós temos que conquistar, temos que ter, temos que adquirir, mas não é que nós precisamos daquilo. É porque é uma pressão para venderem produtos. Tem gente que sonha com uma série de bens materiais, às vezes até se complica na sua vida, adquirindo, contraindo dívidas, criando situações difíceis. Por quê? ela é pressionada por uma sociedade que impõe que o indivíduo tem que comprar continuamente para manter toda essa estrutura. E tem pessoas que cedem a essa grande pressão que existe e às vezes se comprometem. Então nós temos que ver se aquilo que nós estamos sonhando e desejando é algo realmente importante a nós. O pertinente a nós é algo que diga respeito ao nosso ser espiritual, aquilo que nós somos como espírito. E não aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro. Quantas pessoas às vezes passam anos trabalhando, lutando para suprir de bens materiais da sua família, sem nunca lhes dar carinho, sem nunca lhes dar atenção, e justificam: eu trabalho muito para deixar o melhor para vocês. As coisas materiais são boas, mas o carinho e a atenção é melhor ainda. Então nós não podemos viver uma vida em que buscamos alcançar objetivos que não são realmente importantes para nós. Tem pessoas que às vezes comprometem ali a sua vida atendendo expectativas dos outros. Filhos que às vezes vivem o ideal dos pais. Pais que criam grandes pressões para que os filhos realizem ali aquilo que eles querem. E esses filhos se convencem muitas vezes e buscam aquilo que não é da vida deles e se sentem frustrados. Então nós temos que sempre pensar isso. Quando eu faço os meus planos, quando eu estabeleço os meus objetivos, o que eu estou buscando tem a ver comigo realmente, ou estou atendendo o interesse de outras pessoas? E quando eu penso em mim, eu tenho que pensar no meu ser espiritual, na minha condição espiritual. Temos que pensar também em desejar aquilo que realmente importa, as nossas necessidades mais profundas. Aquilo que é nosso como ser espiritual. Quantos aqui pensam no começo de um novo ano, planejam e desejam, por exemplo, ser uma pessoa mais pacífica no dia a dia? Quantos pensam e põem como um projeto para um novo ano se reconciliar com alguém? Pedir desculpas ou mostrar para o outro que o desculpou? Quem põe isso como projeto de vida? Isso sim é importante para nós. Porque quando nós não temos mágoa de ninguém, e quando ninguém mais tem mágoa de nós pelos erros que cometemos, nós somos criaturas livres. Não há nenhum pensamento nebuloso nos envolvendo. Não há nada nos barrando a evolução. Somos pessoas harmonizadas. Uma pessoa harmonizada, ela encontra os seus objetivos de vida muito mais fácil. É algo muito mais preciso, porque ela está em sintonia com ela mesma, com o mundo, com as leis divinas. É uma pessoa que está pacificada, ela encontra o seu caminho sem muitos obstáculos. Então temos que pensar aquilo que são as nossas necessidades mais profundas. E já vimos então, desejar, planejar e conseguir requerem uma condição a mais. Então já vimos, é importante desejar, é importante planejar a nossa vida, mas para esses planos darem certo, o que a gente precisa ter? Quem vai nos dizer isso é uma sábia benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior. Ela diz assim, olha, quando se deseja realmente fazer algo, estabelece-se horário e define-se ocasião. Essa ordem, registrada no subconsciente, faculta que se consuma o programa estabelecido. Então, o que nós queremos? Já descobrimos que temos que querer aquilo que é importante para nós. Aí nós temos que definir a partir de que momento da minha vida eu começo a conquistar isso. Eu preciso dizer o dia realmente. Porque quando eu coloco no plano vago, um dia eu vou ligar para o meu irmão e pedir desculpa para ele e voltar à nossa amizade que há 15 anos está em suspensão. Se eu falar um dia, eu já estou me programando a não fazer isso. Porque um dia é quando? Ninguém sabe. Agora, quando eu falo, não, eu vou fazer isso no domingo à tarde. Vou fazer isso na segunda. Quando eu estabeleço o momento em que eu começo algo, eu já estou me programando a fazer aquilo. Não podemos deixar nada que nós queremos conquistar no plano vago. Um dia eu vou começar aquele curso lá na Casa Espírita. Um dia eu vou me matricular lá na escola de aprendizes do Evangelho. Ah, um dia eu vou ajudar lá na sopa lá. Ah, qualquer dia eu vou lá. Qualquer dia não vai existir. Eu tenho que dizer que neste ano, quando abrirem as inscrições, eu vou me inscrever. Que no próximo sábado que foi entregue o alimento, eu vou lá para ajudar. Eu tenho que determinar. Porque a nossa mente trabalha dessa forma. Eu tenho que marcar o momento que eu começo alguma coisa. E se eu não cumprir aquele horário, eu vou remarcar aquilo para mim. E vou me esforçar para ir naquele momento. Para tentar. É isso que nos move, que faz a gente sair dessa paralisação que os nossos desejos vagos nos colocam. A gente muitas vezes não sabe que rumo tomar na vida. Por quê? Porque a gente deixa tudo vago para nós mesmos. A gente não consegue definir um momento. E isso é importante. Mas a gente sabe que quando a gente começa alguma coisa é difícil, não é? Às vezes o nosso projeto é muito grandioso. Então a gente tem que traçar um plano para alcançá-lo. Eu tenho que começar por aquilo que eu acredito que vai me levar até aquilo. Por exemplo, eu quero um dia ser uma pessoa com uma profissão que me dê maiores possibilidades, que me dê melhores condições de atender as minhas necessidades. Mas até alcançar essa profissão, eu vou ter que passar por uma profissão mais simples. Mas para alcançar aquela outra profissão, o que eu tenho que fazer? Me qualificar, me preparar, estudar, fazer cursos, ter experiência? Então entender que essas etapas fazem parte dos passos iniciais. Então, se eu quero ter uma profissão de projeção, que dê os resultados que eu quero, eu vou pensar, o que eu preciso fazer para chegar naquilo? Eu tenho que estudar? Então eu vou começar a estudar. Talvez não seja o melhor curso, mas aquele que lhe é possível. Porque tem muita gente que adia os seus sonhos porque está sempre esperando as condições ideais. As melhores condições, elas não existem, viu? As melhores condições são aquelas que a gente tem no momento. É aquela do presente. Vai, abraça-as, e você vai perceber que depois as coisas se encaminham. Então, se você não tem um curso ideal para atingir a profissão que você quer, começa no curso que está disponível, da associação de bairro, da igreja, do centro espírita, da associação comunitária, do que for. Começa naquilo que está disponível, e você vai ver que as coisas se encaminham naturalmente. Então, nós temos que buscar sempre o quê, então? Pensar nos passos, mesmo que sejam os menores passos, para atingir um objetivo maior. Mas quando a gente já está dando esses passos, a gente sente que às vezes parece que o nosso ideal está longe, não é? Parece que a gente não consegue atingir aquilo. Mas se nós continuarmos firmes no nosso propósito, nós vamos alcançar. A outra parte de como nós vamos fazer para alcançar esse objetivo vem em palavras de Joana de Ângeles também, em um outro livro. O livro O Ser Consciente. Ela diz assim, olha, quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis. Está vendo por que é importante a gente ter planos e desejar coisas melhores? Porque parte de nós, pensamentos que vão nos ajudar, que vão nos fortalecer. Por quê? Essas energias que ela fala aqui, ó, irradia energias saudáveis do campo mental, que contribuem para a realização da meta. É o nosso pensamento que vai se ligar a espíritos que vão nos ajudar. Porque aquilo que nós desejamos, que realmente é bom para nós, por isso que eu falei que tem que ser pertinente aos nossos objetivos, tem que atender às nossas necessidades profundas. Então, quando eu desejo algo que realmente é importante para mim, o meu pensamento vai encontrar o pensamento de outros espíritos e que vão me auxiliar a realizar aquilo. Por quê? Eles são os encarregados de nos ajudar. Então, quando nós almejamos coisas importantes para nós, que tem a ver com a nossa evolução espiritual, elas acontecem. E aí, o que falta para a gente alcançar o resultado? Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo. Esforço quer dizer o quê? Suor, trabalho, cansaço, dedicação, horas empenhadas. Tem pessoas que querem realizações sem nunca ter se movido a nada em favor delas. Sem nunca ter dado nada de si para alcançar aquele desejo. Não vai alcançar realmente. Porque primeiro precisa partir da nossa vontade firme. Aí para acontecer também tem que ser algo pertinente a nós, importante para a nossa evolução espiritual. E aí tem que ter esforços contínuos. Tem que ser ali, olha, todo o tempo voltado para aquele objetivo. Já ouviram falar dessas pessoas que passam nesses concursos? A pessoa fica estudando aí por 9 anos até que ela passa no concurso. Que tem lá um cargo com alto salário. Por quê? Ela não desistiu do objetivo dela. Ela foi, ela lutou e ela foi sentindo ao longo desse tempo que era aquele o seu objetivo. Porque muitas vezes, ao longo dessa caminhada, nós vamos percebendo, eu acho que isso realmente não é aquilo que eu mais queria na vida. E aí a gente vai se sentir frustrado por isso? Não. Porque é uma experiência que a gente ganhou de vida. Nunca se sentir decepcionado se os nossos esforços nos levarem a concluir que aquele não era o nosso objetivo. Porque nós aprendemos com aquela experiência, nós vamos sair fortalecidos daquilo. Até para fazer melhores escolhas. Então, não se sentir decepcionado. Porque o que importa realmente é a gente empreender essa busca. É a gente realmente sonhar aquilo que é importante e buscá-lo. Se não alcançamos ainda, porque não é para ser alcançado. Se mudamos o nosso roteiro, ganhamos aquela experiência para fazer melhor num outro projeto. Mas nunca se sentir desanimado, nunca se sentir bloqueado por isso. E então, esses esforços aqui direcionados para o objetivo cria novos condicionamentos que levam ao êxito como decorrência normal do querer. Isso daqui, olha, resume qualquer livro de autoajuda que você lê. Você não precisa nem comprar mais nenhum livro de autoajuda, veja. Pode esquecer. Porque é aqui que é o grande segredo. Né? É a gente desejar, aspirar aquilo que é importante e se esforçar e a gente alcança. E, num começo de um novo tempo, devemos ter sempre os planos para o crescimento espiritual. Porque planejar as coisas materiais não é muito difícil. Planejar a troca de um carro, fazendo a economia necessária, planejar a compra de um bem material, fazendo ali o nosso planejamento financeiro, não é difícil. Isso é fácil aprender. Comum nessa época do ano, em períodos de crise, os meios de comunicação, praticamente todos, trazem alguma matéria relatando como você pôr a sua vida financeira em ordem. Não é difícil. O difícil é, muitas vezes, a gente dominar as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos estados emocionais que nos levam a criar aquela situação complicada. Porque muitas vezes nós criamos complicações na nossa vida material, porque a nossa vida afetiva, emocional, a nossa vida espiritual está perturbada, está tumultuada. Jesus, numa ocasião, disse aos discípulos assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado. Jesus estava nos explicando que se nós buscamos paz e harmonia interior, vamos curando ali as feridas da nossa alma, os nossos estados perturbados, nós vamos encontrando uma força que nos leva a aprender a nos dar bem nas condições que nós tivermos. Então, se eu busco essa harmonia espiritual, eu conquisto a minha harmonia material também. Também não vamos cair naquela ilusão de que nós vamos ficar milionários só porque estamos nos esforçando espiritualmente e tudo será facilidade. Não é exatamente isso. Tudo que Jesus disse é o importante para nós, realmente. Aquilo que realmente é importante para nós como espíritos. Então, quando nós vamos planejar um novo ano, temos que ter como prioridade os planos para o nosso crescimento espiritual. E vamos nos basear numa mensagem do Espírito Emmanuel, o Natal do Cristo, que justamente reflete sobre a importância de entendermos o sentido do nascimento de Jesus, o que ele significa para nós, para que a gente possa ter planos positivos no nosso crescimento espiritual, na nossa evolução espiritual. E daí podemos transcender para todas as dimensões da nossa vida. Familiar, profissional, financeira, em tudo. Quando nós estamos bem espiritualmente, nós irradiamos esse bem-estar por todas as dimensões da nossa vida. Então ele nos diz assim, num trecho da mensagem, que a recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Essa época do Natal é uma época propícia para desejarmos o crescimento espiritual, porque são muitas pessoas pensando em Jesus, pensando no bem, idealizando o bem e materializando esse bem através de tantas ações voltadas para a caridade. E ele nos diz também, olha, que conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. Se eu vejo a dimensão espiritual do que significa essa data, né? Se eu consigo perceber o significado da vida desse ser ao mundo, a minha vida se transforma. Aqui nós temos a imagem dos Reis Magos. Ninguém tem muita certeza se eles existiram ou não, mas eles são um símbolo muito poderoso. Eles nos revelam a ideia de homens sábios, ricos, mas que empenharam tudo o que eles tinham numa busca. A busca do quê? De encontrar essa criança tão especial, tão esperada, que foi Jesus. Eles, para nós, são um símbolo de que nós temos que pegar tudo da nossa vida, tudo. Tudo que nós somos, e empenhar nessa busca de encontrar Jesus. Então é por isso que a nossa atitude espiritual ante o Natal vai aparecer, vai fazer o Ano Novo ser o que ele vai ser para nós. Então, eu começar realmente a moldar a minha vida dentro desses padrões do Evangelho, seguindo esse ideal maior que o Evangelho nos aponta, e o Ano Novo será realmente um novo tempo para nós. Será um novo tempo para a vida de cada um de nós. Ele também fala que é a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes. É pensar no novo ano como um ano de a gente mudar algumas coisas infelizes que nós temos. Por exemplo, aquela atitude que nós temos combativa, agressiva, de condenar as pessoas o tempo todo, esquecendo os nossos próprios defeitos. Aqui a cena que ilustra essa ideia é o episódio da mulher perseguida pelos homens que a acusavam de adúltera, e que Jesus fala para eles assim, olha, quem está sem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus estava, não num ambiente como esse, na verdade ele estava num lugar com areia, porque o Evangelho diz que ele estava escrevendo na areia. E sabe o que ele escrevia na areia? Os defeitos, as fraquezas, os vícios que cada um daqueles acusadores tinha. Então, realmente, a mensagem do Evangelho nos chama a isso. A gente reformular as nossas formas de ver as pessoas. Menos condenação, menos crítica, menos ataque às pessoas o tempo todo e pensarmos mais em nós mesmos, entendendo as nossas fraquezas. A mensagem também nos diz esquecer as faltas alheias para conosco. Isso daqui, gente, já representa metade da nossa libertação espiritual. Perdoar. Quando perdoamos as pessoas, nós criamos uma força poderosa de libertação da nossa existência e nós somos propelidos à evolução. Mas perdoar realmente. Não apenas esquecer o que elas fizeram. Esquecer, muitas vezes, a rotina nos faz esquecer. Mas perdoar é você entender o que a pessoa criou para você, entender que ela foi fraca, imperfeita, mas que você não deseja o mal para ela. Isso é o perdoar. E que em um momento da sua vida, você aceita se reconciliar com essa pessoa. Isso é perdoar. Ele também nos recomenda, olha, nesses planos de um novo ano, descoberta de novas sementeiras de serviço edificante. Descobrir o que nós podemos fazer de bom nesse novo ano. Não só por nós, mas pelo mundo que nós vivemos. O mundo está precisando de muitas pessoas trabalhando no bem. E cada um de nós aqui somos convidados hoje a participar de alguma coisa para melhorar o mundo. Às vezes, removendo até um obstáculo da rua, já é o nosso papel de melhoria do mundo. Qualquer coisa boa que nós pudermos fazer, que beneficie a coletividade, é a nossa participação, Essa é a nossa disposição. E se nós tivermos disposição, então, a aderir a tantas causas que existem no mundo hoje, em defesa a tantos necessitados em tantos aspectos, melhor ainda. Se nós pudermos participar mais intensamente desta casa, contribuindo mais intensamente com o que nós tivermos, nós estamos nesse processo de renovação interior. Ou de qualquer lugar que nós estivermos, a gente dar o melhor de nós. Nós estamos nesse processo aqui. Aqui a cena do Evangelho que ilustra essa descoberta de nova sementeira de serviço edificante é o grande exemplo de Jesus, que em todos os momentos aproveitava as situações para oferecer o melhor para os discípulos. Eles estavam lá confundidos pela vaidade, pensando quem é o maior entre todos, e Jesus, percebendo que eles não estavam entendendo os seus ensinamentos ainda, ele se põe a lavar os pés dos discípulos. E eles ficam atordoados, né? Como pode um mestre lavar os meus pés? E o que Jesus estava demonstrando para eles nesse momento é o quê? Olha, se eu que sou mestre me ponho a lavar os seus pés, entre vocês, que tipo de gentileza tem que existir? E aí ele diz que o maior no reino dos céus é aquele que é o servidor de todos. Jesus encontrou nesse momento mais uma oportunidade de esclarecer aqueles seres que estavam ali aprendendo com ele as lições inesquecíveis do Evangelho. Então, oportunidade de serviço nós temos a todo tempo. Nós temos a qualquer momento. Basta ativarmos o nosso desejo, que nós somos até intuídos e inspirados a fazer aquilo que é o melhor a cada momento. Mas tem que ter a disposição do bem. Tem que ter a disposição do serviço edificante. E a aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso. A gente procurar realmente estar associados a pessoas que estão buscando o seu progresso espiritual. A Casa Espírita é um núcleo de associação de pessoas encarnadas e desencarnadas voltadas ao progresso espiritual. Nós temos que abraçá-la como um grande grupo de apoio a todos nós. E ver aqui, no nosso ambiente espírita, na nossa Casa Espírita, essa grande oportunidade de estarmos associados a pessoas que buscam o progresso, de cooperar com elas. Talvez não podemos estar todo o tempo aqui, talvez tenhamos outros compromissos que a vida nos obrigue, mas buscar sempre as pessoas que estão buscando o seu progresso. Porque assim nós nos fortalecemos com os bons exemplos delas e também nos aproveitamos das experiências que elas têm a nos trazer. E se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Quem quer ter um novo ano, um ano bom de progresso, de crescimento espiritual, de realizações em todos os sentidos de sua vida, precisa ter Jesus nascendo no seu coração o tempo todo. Precisa permitir que a sua mensagem guie os nossos atos. É isso que é ter Jesus no coração. Às vezes até contrariado, mas pensar, não, se Jesus pedisse, eu faria, então eu vou fazer. Não é o que eu gosto, não é como eu gostaria de resolver a situação, mas é o jeito de Jesus, eu vou fazer. Porque ele precisa realmente estar no nosso coração para a gente ter resultados na vida. Seu modelo de conduta tem que orientar a nossa conduta para que a gente tenha bons resultados na vida. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê a força neste novo ano de conseguirmos realizar muitas coisas boas. E tenham certeza que aquilo que nós desejarmos que for realmente importante para a nossa evolução espiritual, nós vamos alcançar. Todos tenham um ano de 2014 excelente, plenos de realizações em todos os sentidos. Muito obrigado a todos.